Êxodo, no capítulo de número 31. Êxodo 31. Abra comigo sua Bíblia em Êxodo 31. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Êxodo 31. Quem encontrou pode dizer, achei. Quem não encontrou pode dizer, me ajude. Êxodo capítulo 31, assim diz a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés, eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Azamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado. A tenda da congregação, e a arca do testemunho, e o propiciatório que está por cima dela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com seus utensílios, e o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com seu suporte, e as vestes finamente tecidas, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes, e o óleo da unção, e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo tenho ordenado. Nossa mensagem vai ser do versículo 1, amados irmãos, ao versículo de número 6, e depois o final do 11. Mas eu quis ler todo o texto para que nós entendêssemos bem. Feche seus olhos, nós vamos falar com o Senhor uma vez mais. Bendito Deus, eterno Pai, nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Que grande redenção, Senhor, nós temos em Jesus. Ó Pai, que grande amor demonstrou Jesus na cruz ao fazer-nos filhos de Deus. E hoje, Pai, nós queremos exaltar teu nome. Esse culto é para a glória do Senhor por causa do que Cristo fez. Portanto, Senhor, nós clamamos a unção do Espírito Santo sobre a vida de quem prega, sobre a boca de quem anuncia pela graça o Evangelho, mas sobre os ouvidos e os corações daqueles que escutam em nome de Jesus. Ó Pai, que essa mensagem nos mova, nos tire, Deus, ó Pai, do marasmo, ó Deus, e nos chame a caminhar em fidelidade e a responder com disposição ao teu chamado para a nossa vida. Ó Deus, exalta Cristo na pregação desta noite e abençoa a nossa vida. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos e irmãs. Yuri, eu vou precisar de um pouco mais de retorno, por favor, meu querido. Queridos irmãos e irmãs, nós todos somos desafiados para realizar a obra de Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa dedicação, com todo o nosso ser. Mas muitas vezes, no decorrer da caminhada, nós nos envolvemos nas coisas desta vida e nos esquecemos, amados amigos e irmãos, de priorizar aquilo que Deus tem como prioridade para o nosso coração. Certa feita, nos Estados Unidos da América, um jovem tinha um chamado para o Sagrado Ministério, mas não pôde se dirigir ao seminário para se preparar. Então permaneceu no seu interior, começou a trabalhar numa sapataria e aprendeu a profissão, depois abriu sua própria loja e se tornou, então, um homem dono de uma confecção de sapatos e também tinha uma loja no mesmo lugar. E, de repente, então, ele começou a se tornar rico e a sua empresa cresceu. Ele chegou a ponto de ter 40 funcionários, mas, do fundo do seu coração, o chamado para pregar a palavra de Deus ainda ardia na sua alma. E um dia ele disse ao Senhor, Deus, eu não sei como me desvencilhar da minha loja. Hoje tem 40 pessoas que dependem de mim. Hoje o meu negócio faz diferença nessa cidade. Então, se o Senhor me chamou, Senhor, dá um jeito de que eu consiga passar a loja para alguém ou que ela deixe de existir, mas que eu possa ir atender o chamado de ser um pregador da palavra. E ele foi para casa e dormiu à noite. E de repente, irmãos, ele é acordado no meio da madrugada por pessoas desesperadas batendo a porta de sua casa, dizendo que a sua loja foi acometida pelo fogo. E, de repente, então, quando ele chega no lugar, os bombeiros estão jogando água e controlaram o fogo, mas não sobrou nada da confecção de sapatos que ficava ao fundo e nem da loja na frente. E as pessoas diziam, meu Deus, esse homem agora está acabado. Mas olharam para ele e falaram assim, você não está desesperado, o que aconteceu? E ele disse o seguinte, eu não estou desesperado, porque esse incêndio é uma resposta de oração. É o chamado de Deus para que eu me dedique ao ministério. Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Nesse texto, irmãos, nós encontramos o povo no deserto. E há uma missão muito importante a ser realizada. O tabernáculo, o lugar onde a presença de Deus habitará. Enquanto o povo estiver no deserto, e depois, quando chegar Israel, precisa ser construído. É a obra mais importante já construída na história do mundo, até aqueles dias. Irmãos, pessoas precisam se levantar, porque a obra tem que ser feita. Muitas vezes você vai encontrar nesse livro, quando Deus dá as recomendações, desde os versos do capítulo de número 30 até o 35, o Senhor vai dizer, façam tudo segundo eu tenho ordenado. Várias vezes, segundo eu tenho ordenado. E, amados amigos e irmãos, é uma obra muito importante. Ela tem que revelar a glória e a santidade do grande Deus. Deus habitará no santo dos santos, amados amigos e irmãos, na tenda da congregação, onde está a arca, no propiciatório, onde será lançado o sangue do cordeiro, onde o sacerdote, amado irmão, fará expiação uma vez por ano. E Deus, então, chama um homem para essa grande missão de edificar o lugar onde Deus vai habitar. No deserto. Hoje, amados irmãos, o tabernáculo não é um lugar específico. Hoje o tabernáculo é você e o tabernáculo sou eu. E todos nós juntos somos o tabernáculo de Deus, lugar onde o Espírito Santo de Deus habita. E, amados amigos e irmãos, hoje nós não somos chamados a edificar tabernáculos ou paredes, sim lugares de culto como edificamos aqui para adorar o grande Deus. Mas o nosso chamado primordial é edificar tabernáculos na vida daqueles que ainda não creem por meio da pregação do Evangelho, para que eles se tornem templos vivos nos quais Deus é adorado. Mas depois que se tornam tabernáculos, o nosso objetivo é edificar a alma deles para que eles não sejam templos marcados pela sujeira, pela rejeição a Deus, mas sim pela pureza, pela santidade e por uma vida sincera de oração e dedicação. Eu e você fomos chamados como instrumento para que pessoas venham a Cristo e para que a igreja de Cristo seja edificada. E hoje, então, o Senhor nos apresenta no texto a chamada divina. A chamada divina que é para o seu coração e para o meu coração. E o texto diz a nós, amados amigos e irmãos, que a chamada divina é uma chamada pessoal. A chamada divina é uma chamada pessoal. Olhemos para o texto, amados irmãos e irmãs. Nós vamos ler o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Eu vou ler o 1, vocês o 2. Assim diz a palavra de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés, vocês o 2. Bezalel, amados irmãos, tem um nome que significa a sombra de Deus. É o homem que vive debaixo da sombra de Deus. E Bezalel é um rapaz crente, criado na casa de Deus. O nome dele é o nome do pai dele era Uri. E era filho de amado amigo e irmão, um dos grandes líderes de Israel. Então, um moço crente criado na casa de Deus, e agora que Deus vai chamar alguém para edificar o seu tabernáculo no deserto, ele chama pelo nome a Bezalel. O texto nos ensina, irmãos, que o chamado de Deus para a minha vida e para a vida de cada um de nós é um chamado pessoal. Se você está aqui hoje, foi porque Deus te chamou pelo nome para ser de Cristo Jesus. Mas Deus também, amados irmãos, nos chama pelo nome, com dons e talentos, dando-nos tarefas distintas para a edificação do seu corpo, para a expansão do seu reino, para que vidas conheçam a glória de Deus revelada na face de Cristo. Deus tem um chamado pessoal para você. Deus sempre faz assim, amado amigo e irmão. Deus quer formar um povo, O que, que ele disse para Abraão? Sai da tua terra e da tua parentela. Deus quer tirar o povo do Egito. Deus aparece para Moisés e diz, vai libertar meu povo do Egito. Deus quer que o povo conquiste a terra. Deus fala, Josué, está na hora, meu filho. Se levante, você vai conquistar a terra para o meu povo. Ah, amados amigos e irmãos, Deus quer que o reino de Israel se expanda. Deus chama Davi, um menino, um pastorzinho, um homem segundo o coração de Deus. Deus quer falar com o seu povo. Deus usa os profetas. A Ezequiel, Deus diz, a ti, pois, ó filho do homem, te constituir por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes darás aviso de minha parte. Deus tem um chamado pessoal para cada um de nós. Na minha vida, amados irmãos, eu estava pensando um dia desse, esse chamado vai se realizando já em algumas etapas. Primeiro, quando eu tinha um projeto de vida, de ficar aqui em Brasília, na juventude, Deus apareceu para mim na sua palavra, por meio das escrituras, falou ao meu coração e me disse, usando esse texto de Ezequiel, que eu acabei de citar para você, que eu ia viver para pregar a palavra. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel, tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso de minha parte. E eu sabia, irmãos, a partir daquele dia, que eu viveria para pregar. E por isso eu fui para o seminário em São Paulo, onde tive a alegria de conhecer a mulher da minha vida. E quando eu estava ali estudando, cheio de projetos, cheio de sonhos, pensando talvez como seria meu último ano, tinha uma igreja de São Paulo nos convidando, como eu iria estudar, de repente aparece o Chile. E aí quando me convidam para ir para o Chile, eu falo, não, chama outro, Deus não me chamou para o Chile, no Brasil tem muita necessidade. Mas veio o presbítero do Chile com a esposa, sentaram na mesa conosco e disseram, pastor, nós estamos orando para o seu nome há mais de 2 anos, Deus te chamou para o Chile. Eu sabia que tinha que ir, fui, irmão. Nós ficamos 7 anos lá. Nasceram nossos 2 filhos mais velhos e Deus fez uma obra graciosa na igreja presbiteriana naquele país por meio de uma equipe de pastores brasileiros junto com outros irmãos chilenos. Depois a gente volta para o Brasil e algumas igrejas estão nos convidando. E aí o presbítero Osasco soube que eu estava voltando para o Brasil, me chamou para pregar aqui e eu vim aqui e falei, Deus, aqui já tem outros candidatos, o senhor... Deus, ó Pai, me manda para outro lugar. Ainda perguntei, o que, é que o senhor quer aqui? Os irmãos daqui querem outro pastor. Mas eu falei, Deus, no dia que o senhor me trouxe para pregar aqui, se o senhor quiser que eu fique aqui, o senhor não tem obrigação nenhuma, mas fala comigo hoje no culto. E quando, irmãos, nós terminamos de pregar a palavra em Ezequiel 37, para a glória e honra do Senhor, muitos dos irmãos desta igreja, alguns que nem mais aqui estão à porta, diziam para os presbíteros, Deus chamou o nosso pastor, não tragam nem o outro candidato aqui. Deus está mostrando, não tragam o outro. E Deus me mostrou claramente que eu tinha que vir para cá. E agora, irmãos, depois de 9 anos aqui, amando vocês com todo o meu coração, Deus manda uma equipe de oficiais lá de São Paulo e eles sentam comigo e falam assim, pastor, nós viemos atrás do senhor porque Deus está lhe chamando para ser um instrumento de revitalização da Igreja de Jesus no centro da cidade de São Paulo. E eu falei, já era, tenho que ir. O chamado de Deus é assim. Talvez para você não seja assim, mas é um chamado pessoal. Você tem um chamado pessoal intransferível de ser quem você é. De ser um servo de Deus no lugar onde Ele te plantou, de ser uma bênção nessa família na qual Ele te inseriu, de ser a esposa segundo o coração de Deus para o seu marido, de ser o esposo segundo o coração de Deus para a sua esposa, provendo de amor, serviço, mas também de liderança espiritual. Ah, filho, Deus te chamou para ser uma bênção na casa junto com seus pais. Deus te chamou para ser uma bênção nessa igreja onde você é alimentado pela palavra. Deus te chamou para ser luz lá no seu trabalho e representar Jesus. E daqui Deus vai chamar alguns para ir para o campo missionário longínquo, vai chamar alguns para o ministério da palavra, vai chamar outros para o ensino, vai chamar vários, mas nós temos que entender que Deus tem um chamado pessoal, intransferível, inarredável para cada um de nós. Deus não te chamou só para esquentar banco. Deus te chamou para pregar o evangelho a toda criatura. Deus te chamou para ser um representante do Senhor Jesus. O que você tem feito com o chamado que Deus confiou a você? Que você, como Bezalel, ouça o chamado e seja obediente para a glória e honra do nome de Jesus. Amém? Mas o chamado de Deus, irmãos, a chamada divina, que é o nosso tema nessa noite, além de ser uma chamada pessoal, a chamada divina é uma chamada capacitadora. A chamada divina é uma chamada capacitadora. Versículo de número 3. Versículo 3, eu vou ler o 3 e vocês o 4 e o 5. Diz assim a palavra. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, do conhecimento em todo artifício. Vocês, o 4 e o 5. Amados amigos e irmãos, o chamado de Deus é um chamado capacitador. Deus não chama, amados irmãos, os capacitados. Nós precisamos entender isso. Deus capacita os seus chamados. Todas as vezes que Deus chama pessoas na Bíblia que elas se sentem incapazes, elas dizem, mas eu não sou capaz. Não importa, porque o que importa não é a capacidade do homem, porque a própria capacidade é Deus quem dá, e às vezes até no caminho. Mas o que importa, amado irmão, é que se Deus chamou você para um projeto, para um chamado, para um ministério, não precisa ter medo, não precisa pensar que você não tem condição, o Senhor te capacita. Deus chamou Bezalel, amado irmão, e Deus dá três tipos de capacitação para ele. Primeiro, Deus o enche do Espírito Santo. Eu nunca vi falar de unção para construção. Deus ouviu falar disso? Deus visita ele com a unção da construção. Ele vai construir o templo e Deus o enche do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Nós temos que entender, irmão, que para fazer qualquer coisa para Deus na vida, não só para pregar no púlpito no domingo à noite, nós temos que ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Bezalel vai construir, mas ele está cheio da unção, cheio do Espírito, cheio da presença de Deus no coração. Mas Deus dá a ele capacitação intelectual, irmãos. Primeiro, capacitação espiritual, dentro desse segundo ponto. Depois, Deus dá a ele capacitação intelectual. O texto diz que Deus o encheu de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo o artifício. Deus usa a cabeça dele, irmão. Deus nunca nos chama para sepultar o nosso cérebro na porta. Deus nunca nos chama, amado irmão, para negar a nossa inteligência. Mas Deus usa a sua cabeça, os seus talentos, a inteligência que Ele te deu, os seus pensamentos, para que você, com sabedoria, cumpra o seu chamado. Mas Deus o capacita espiritualmente, intelectualmente. Mas Deus também dá capacidade, amados irmãos, às suas mãos. Deus o capacita para a prática. O que o texto diz? Deus o capacitou para elaborar desenhos. Ele era o melhor desenhista que tinha. Ele sabia burilar, trabalhar em ouro, prata e bronze. Ele tinha, amado irmão, o dom de lapidar pedras de engaste para entalho de madeira, para toda sorte de lavouras. Louvado seja Deus, irmão, porque Deus é o Deus que nos capacita. Quando Deus tem um chamado para a sua vida, Ele vai te capacitar. Não tenha medo. Ah, mas eu sou pobrezinho, eu sou filho, ninguém... Não tem problema, não, meu irmão. Deus te capacita. Quando Deus chama Jeremias, Ele fala assim, Senhor, não passo de uma criança. Não sei como me conduzir. Mas o Senhor diz para ele, Jeremias, meu filho, o que você precisar falar, eu vou colocar na sua boca. Não diga, não passo de uma criança. Se Deus tem um chamado para a sua vida, se Deus faz o seu coração arder com algum tipo de ministério, o poder não é seu, a capacidade não é sua, você não pode realizar nada por si mesmo no mundo espiritual, e louvado seja Deus por isso, é para que a glória seja de Deus e não seja sua. Quem te capacita, quem te prepara, é o Senhor. Então, se Deus está te chamando a servi-lo com todo o seu coração e ser um instrumento de edificação no reino de Deus, diga para o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Ele vai te capacitar. Eu gosto muito, irmãos, da história do avivamento em Gales, no século XVIII. E eu gosto muito da maneira como Deus chamou aquele menino Howell Harris, um rapaz saindo da adolescência, um jovem. Ele vai para a igreja desde menino. Mas ele senta no banco, participando da ceia, e o pastor, presidindo a ceia, disse naquele dia, se você não está preparado para cear, você não está preparado para orar. Se você não está preparado para orar, você não está preparado para viver. E se você não está preparado para viver, você não está preparado para morrer. E Harris pensou que ele não podia cear. E se ele não podia cear, ele não podia orar, ele não ia viver direito, e se ele morresse, ele iria para o inferno. E naquele momento, vendo a Santa Ceia, ele foi convertido ao Evangelho. E quando ele se converteu, irmãos, o fogo do Espírito do Senhor acendeu em seu coração. E ele entendeu que não podia viver para si mesmo. Não podia somente ficar esquentando o banco da igreja. Ele tinha que ser uma bênção para que outras pessoas conhecessem essa salvação. Mas ele não tinha capacitação alguma. Então ele pegou a sua Bíblia, foi para a praça, na capital do seu país, onde havia algumas pessoas sentadas, e começou a ler os evangelhos, irmão, em público. E à medida que ele lia os evangelhos, a multidão se juntava, e pessoas foram se convertendo enquanto Harris lia o evangelho. Depois, irmãos, ele pegou os livros preciosos daqueles pregadores que Deus abençoou numa geração maravilhosa chamada de puritanos. E ele pegava, então, os sermões de Richard Baxter, de Thomas Godwin, de Richard Sibes, amados amigos e irmãos, de John Cotton, e ele então na praça começava a ler a pregação desses homens de Deus, e quando ele lia, o povo começava a chorar e começou a ser convertido. E ele lendo as pregações dos puritanos, Deus o capacitou para pregar. E de repente, irmãos, esse homem começa a pregar com grande poder, com grande unção de Deus. E quando Harris, amados irmãos, subia em praça pública para pregar a palavra, centenas, milhares se juntavam para ouvi-lo. E ele, cheio do Espírito Santo, anunciava o Senhor Jesus. E, amados amigos, milhares de pessoas vieram a Cristo por meio daquele menino que nem sabia pregar, mas foi capacitado por Deus. E Deus o usou de tal maneira para fundar uma igreja evangélica, a igreja metodista calvinista do país de Gales. Ele foi o primeiro presidente desta igreja, que depois começou a se chamar Igreja Presbiteriana do país de Gales, que nasce num avivamento com o poder da pregação da palavra e da capacitação do Espírito Santo. Irmãos, Deus pode usar as coisas mais loucas deste mundo para envergonhar as sábias. Talvez você diga, mas eu não sou ninguém. Aleluia, irmão, Deus gosta de usar esse ninguém mesmo. Louvado seja Deus por isso. Então, se Deus está te chamando, talvez, meu irmão, você pode abrir a sua Bíblia na sua casa, começar um grupo, amado irmão, de estudo bíblico durante a semana e, amado amigo irmão, ser um instrumento de Deus para a glória e honra do nome de Jesus. Irmãos, esse ano eu fui numa Maranhão, no fim do ano, fiquei feliz da vida. Estava pregando na igreja lá e desafiei a igreja a obedecer o chamado de Deus. E fiz essa aplicação que eu estou fazendo para você aqui. E lá na igreja tem um presbítero, amigo nosso, que ele já tinha sido usado por Deus alguns anos atrás. Para começar, ele é um advogado de prestígio no seu estado, para começar uma reunião de oração com advogados não crentes na casa dele. E ele fez isso 3 anos. Depois de 4 anos, o pastor fez a primeira leva de profissão de fé, pastor uma bênção, um homem de Deus, e hoje é uma igreja. Mas depois que nós pregávamos ali, irmãos, eu terminei o culto, ele virou para mim: reverendo, Deus mandou você aqui para dizer que eu estava muito parado e eu vou começar uma nova reunião com amigos não crentes e nós vamos começar de novo na minha casa, uma igreja. Esse dia eu mandei um zap para ele, falei: meu irmão, estou orando por você. Ele falou assim: pastor, já estou marcando aqui a primeira reunião, nós vamos começar a igreja para a glória e honra do nome de Jesus. Não precisa de tanta coisa, é só você ouvir a palavra, e talvez a gente comece com um grupo familiar na sua casa esse ano, para reunir pessoas. Se o Senhor está te chamando, coloque-se à disposição. Pare de inventar desculpas, Ele te capacita, Ele te abençoa. Coragem, se você quer ser sal e luz nesse mundo, que é o tema do congresso, você tem que ouvir o chamado de Deus e dizer: usa-me, Senhor, em nome de Jesus, amém. Mas, irmãos, ao olhar para esse texto, a gente vê que o chamado de Deus é um chamado... A chamada divina é uma chamada pessoal, é uma chamada capacitadora, mas a chamada divina é uma chamada à equipe. A chamada divina é uma chamada à equipe. Olhe para o seu texto. Nós vamos ler o versículo de número 6. Versículo de número 6, eu vou ler uma vez, você vai ler outra vez. Eis que lhe dei por companheiro a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Vocês, irmãos, leiam 6 mais uma vez. É impossível que alguém realize a obra de Deus sozinho, irmãos. Deus coloca Bezalel na liderança. Ele é o chefe do ministério. Ele é o líder do projeto da edificação do templo e terá que ser honrado como tal. Mas ele não pode realizar um trabalho tão grandioso sozinho. Então Deus chama um menino que o nome dele é Aholiav, que no hebraico significa aquele que vive na tenda de papai. Eita maravilha! Hein? Aquele que vivia lá na tenda do pai, tranquilo. E o Senhor chamou Aholiab e diz aqui o que, que Deus fez. Ele é filho de Azamaque, de outra tribo, que vai ficar mais no norte. E Deus deu habilidade a Aholiab, mas não só a Aholiab. Diz aqui, ó, dei habilidade a todos os homens hábeis. Deus prepara Aholiab como auxiliar de Bezalel, mas a toda uma equipe hábil, amado irmão, para que façam toda a obra de Deus, conforme ele tem ordenado. Irmão, o trabalho de Deus não é feito por heróis solitários. O trabalho de Deus é sempre realizado em equipe. Eu não sei se você sabia disso, mas é assim. E na nossa era do Novo Testamento é do mesmo jeito. Em Efésios 4, a Bíblia diz, no versículo 7, que o Senhor, quando o Senhor subiu aos céus, ele levou o cativeiro e deu dons aos homens. E no 11 e 12, ele vai falar sobre os dons da liderança e diz assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. É por isso que você vem aqui no domingo. Porque a nós, pastores, mestres, pregadores, evangelistas, Deus deu, amado irmão, os dons para aperfeiçoar você, para treinar você. Você agora está sendo treinado na palavra nesse momento. E quando você sair daqui, você vai desempenhar o seu serviço. Ou até nos trabalhos da igreja. E sabe o que, é que vai acontecer quando você desempenhar o seu serviço? A edificação do corpo de Cristo, a igreja, vai crescer em número, vai crescer espiritualmente, vai crescer em conhecimento da Bíblia, vai crescer no desenvolvimento do seu ministério. É por isso, irmãos, que nós precisamos de entender que nós necessitamos da equipe. Ninguém trabalha só no reino de Deus. A gente canta aquele canto contigo, né? Eu preciso de você. Você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. É verdade, a gente precisa uns dos outros. Mas, irmão, por que Deus tem loucura com esse negócio de equipe? Com todo respeito, sabe por quê? Porque Deus é um ser equipe. Deus é um ser plural. Deus é o único ser que subsiste, amados amigos e irmãos, em três pessoas. Ele só é um ser, só tem uma essência. Eu e você somos um ser e subsistimos como uma pessoa só. Mas Deus também tem uma só essência, mas nessa essência existem três pessoas. E a Bíblia nos ensina que o Pai, amado irmão, existe eternamente, que o Filho é eternamente gerado do Pai e que o Espírito, amado irmão, está ali no meio do relacionamento entre Pai e Filho, em amor, em glória. E esse Deus, que é um ser plural, é um ser equipe, amados amigos e irmãos, se amou tanto que resolveu glorificar a si mesmo por meio da sua criação e explodiu em glória e criou. Mas quis revelar a sua glória, mostrando o seu maravilhoso amor. Então, num plano eterno, ele permite que o pecado entre no mundo, mesmo não sendo ele o seu ator direto, para que nós víssemos o seu amor revelado na pessoa de Jesus, o nosso grande Redentor, e entendêssemos, amado irmão, essa dinâmica da Trindade, e fôssemos unidos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo pela fé na obra de Cristo na cruz do Calvário. Deus é um ser que trabalha em equipe, e por isso não tem outro jeito de trabalhar na obra de Deus se nós não somos equipe um com o outro. Também é assim dentro de casa, irmão. Estava lá Adãozão, criado por Deus, amigo de Deus. Deus vem na viração do dia. Ah, irmão, você acha que o chá das 5 foi inventado pelos ingleses? Não foi. Foi Deus que vinha 5 horas bater um papo com Adão no fim do dia. E eles tinham aquela caminhada, naquela amizade legal, mas o Senhor falou, não é bom que Adão esteja só. Fale aí uma auxiliadora que lhe seja idônea. E Deus fez a mulher, irmão, que bênção maravilhosa. Aleluia! Louvado seja Deus! O homem não pode viver só. Nós só continuamos subsistindo como raça humana quando o trabalho é feito em equipe. John Donne, amados irmãos, grande poeta, pregador puritano inglês, disse, nenhum homem é uma ilha. Irmãos, nós não podemos fazer o trabalho de Deus sozinhos. Eu fico pensando, irmãos, vocês já viram meu testemunho, Eu fui para São Paulo, depois fui para o Chile, vim para cá. Eu não poderia ter ido para o Chile sem minha Cleuzinha linda, que está ali em cima. Ela é, irmão, 80% do meu ministério. Eu me lembro quando o presbitão veio me convidar lá do Chile, para ir para o Chile, eu falei assim, eu tenho uma noiva. E aí a mulher virou, mas se a noiva quiser terminar, o presbitão virou assim, não, termina com a noiva, tem um monte de moça chilena lá para você casar. Eu falei, de jeito nenhum. É? Sem ela eu não vou para lugar nenhum. E que bênção, irmão. Nos dias mais difíceis de choro, de lágrima naquele país, lá estava minha esposinha ao meu lado. Trabalho em equipe. Aqui também, em nossa igreja. E Deus aumentou a equipe. Chegou mais um, chegou mais dois, chegou mais três. Aleluia, crescer e multiplicar. Louvado seja Deus. Obedecendo a palavra. Se depender lá de casa, o Islã não vai dominar o mundo. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Ah, meu amigo irmão. Mas aí em casa você tem que entender que você é uma equipe com essa santa mulher de Deus para a glória do reino. Que seus filhos são, amados irmãos, discípulos que precisam ser treinados para que o reino se expanda. E depois, quando a gente chega na igreja, as pessoas que estão ao nosso lado não são ameaça para nós, amados amigos e irmãos. Deus coloca pessoas ao nosso lado para que nós discipulemos, treinemos e juntos avancemos no reino para a glória e honra do nome de Jesus. Então, meu irmão, se você quer trabalhar para Deus, você tem que entender que o chamado de Deus é um chamado à equipe. Nem sempre vai ser do seu jeito. Mas importa não que seja do meu jeito, que seja do jeito de Deus. E é por isso, então, que a gente tem que baixar a cabeça e sempre pedir a direção de Deus em tudo aquilo que a gente faz. Ah, amados amigos e irmãos, em último lugar, para terminar nessa noite, nós já aprendemos que a chamada divina é uma chamada pessoal. Já aprendemos, amados amigos e irmãos, que a chamada divina é uma chamada capacitadora. Já aprendemos que a chamada divina é uma chamada à equipe. Mas, em último lugar, amados amigos e irmãos, o Senhor nos revela nessa noite no texto que a chamada divina é uma chamada à obediência. A chamada divina é uma chamada à obediência. Ainda no versículo de número 6. Versículo de número 6, nós já lemos que Deus chamou Eliabe para ajudar Bezalel e todos os homens hábeis, mas no final o versículo diz assim, para que me façam tudo o que tenho ordenado. E aí do 7 em diante vai dizer tudo que Deus ordenou para a edificação do tabernáculo no deserto. A tenda, a arco, o propiciatório, ah, amado irmão, o que está por cima dele, a mesa, o candelabro, certo? Os utensílios, o altar, os utensílios, a bacia, as vestes, o óleo da unção, o incenso. E aí lá no final do versículo 11, vamos ler o versículo 11 comigo todos, vamos lá? E o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário, eles farão tudo. Segundo, irmão, e essa expressão vai se repetir várias vezes, tudo segundo tem ordenado, tudo segundo tem ordenado, tudo segundo tem ordenado, tudo segundo tem ordenado. Irmão, não é do seu jeito, cabeça dura, Deus já disse mil vezes, tudo segundo quanto tem ordenado. Irmãos, nós muitas vezes somos muito dados à nossa opinião. E não nos quebrantamos e não nos submetemos à palavra. Então, Deus tem suas maneiras de nos levar à obediência e à submissão à sua palavra. Irmãos, é tão forte isso, que depois, quando o tabernáculo é erigido, Arão é ungido com seus filhos, num dia de empolgação espiritual, Nadab e Abiú entram lá no santuário com fogo, amado irmão, que Deus não mandou. Deus falou que o culto era para ser feito do jeito que ele tinha ordenado. Mas eles entraram lá, não, nós vamos oferecer um incenso hoje do jeito que a gente quer. E quando eles entraram, irmão, a Bíblia diz que saiu fogo da presença do Senhor, shum, e queimou os dois na hora. Na hora. E aí Moisés vai falar com Arão, o pai dele, do sacerdote, assim, isso é o que o Senhor disse. Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. E Arão, irmão, fechou a boca e se calou, porque senão o fogo ia cair nele também. Situação complicada, mas nós temos que aprender que Deus nos deu as Escrituras para que elas sejam lidas, para que elas sejam cridas, para que elas sejam estudadas, para que elas sejam obedecidas. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas se nós queremos ter uma vida, amados irmãos, que agrada a Deus, o chamado de Deus para nós é um chamado à obediência. Não é viver segundo a nossa própria prudência, não é fazer as coisas conforme nos dá na telha, mas é um chamado a uma vida santa. É um chamado a uma vida piedosa. É um chamado a estudo, a obediência. Eu não sou salvo pelo que eu faço. Eu sou salvo pelo que Cristo fez na cruz. Mas tendo Cristo me libertado da escravidão do pecado, agora eu não sou mais de mim mesmo. Eu tenho que viver para a glória e honra daquele que me conquistou. E por isso Deus me deu a sua palavra, para que eu faça o ministério, para que eu cumpra o meu chamado, segundo tudo quanto Ele tem ordenado. Irmãos, eu admiro muito a história de Robert Murray McShane. McShane foi um jovem rapaz que morre aos 29 anos de idade porque se gastou muito no ministério no século XIX, na cidade de Dundee, na Escócia. Ah, irmãos, aquele moço era muito usado por Deus. Grande teólogo. Foi aluno, amados irmãos, de Horácio Bona, da turma de Andrew Bonner, os grandes teólogos da Igreja Presbiteriana da Escócia. Mas, irmãos, McShane era tão usado por Deus que contam historiadores que esse jovem tinha uma vida de tanta oração, de tanta unção, e, como dizia Lloyd-Jones, pregava teologia em fogo, que ele saía da salinha ao lado do púlpito antes de começar o culto, e quando ele vinha para o culto, ele estava tão cheio da presença de Deus que só de olhar para ele o povo já começava a chorar. Tamanha era a unção de Deus na sua vida. E Deus mandou alguns avivamentos do pastorado da igreja daquele pastor. E ele dizia o seguinte: o que o meu povo mais precisa é da minha santidade. O ministro santo é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Sabe do que esse mundo mais precisa, crente? É da sua santidade. Um crente santo, um crente que leva Deus a sério, é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Deus não vai usar uma arma suja. Deus não vai usar uma arma torta. Se você quer ser usado na presença de Deus, você tem que olhar para a sua vida e olhar para a sua vida hoje e ver onde você está desobedecendo o Senhor. Qual é o pecado que apaga o Espírito Santo na sua vida? O que tem distanciado você da presença de Deus? O que tem te atrapalhado de ser uma grande bênção nas mãos de Jesus? Se você tem desobedecido, é hora de confessar o seu pecado. A certeza de que Ele é fiel e justo para perdoar o seu pecado e te purificar de toda injustiça. E Ele pode restaurar o seu relacionamento com Ele. Ah, irmãos, nós podemos seguir esse chamado, porque na glória Deus chamou o seu Filho e Ele disse: eis-me aqui. E o chamado de Jesus foi pessoal para ser o nosso Redentor e Ele obedeceu. E Deus o capacitou no Espírito Santo, amados irmãos, enquanto aqui esteve, para ser fiel e obedecer até a morte, morte de cruz, e Deus o ressuscitou. Ah, amados amigos e irmãos, e Deus o chamou, e deu a ele um povo, e um povo que ele tem capacitado para levar o Evangelho a todos os rincões da terra. E porque ele obedeceu até o fim, ele foi perfeito e pagou o nosso pecado na cruz. Hoje Deus tem um chamado maravilhoso para a sua vida. Deus tem te chamado para ser sal e luz nesse mundo. Hoje, diante do chamado de Deus, qual será a sua resposta? Hoje o Senhor está mostrando para você que os campos estão brancos. Os eleitos têm que vir a Cristo por meio da pregação do Evangelho. Sua família tem que ser edificada na palavra. Se você for uma bênção nas mãos de Deus, ah, irmão, coisas grandiosas podem acontecer. Deus tem um chamado maravilhoso para a sua vida. Qual será a sua resposta? O seu chamado é intransferível, é inarredável, é inalienável. Tem endereço, tem CPF, tem RG. É você, não dá para escapar. Ah, amado amigo e irmão, mas esse chamado, ah, mas eu sou pobrezinho, sou feio, não venha com churumelas. Deus te capacita. Ele te usa. O poder não é seu, é dele. Ah, querido amigo e irmão, mas ele te chamou e vai dar gente para estar ao seu lado e para te apoiar e para ser bênção, para a glória e honra do nome de Jesus. Mas para ser usado, você precisa dizer para o Senhor: eu obedeço o chamado, eis-me aqui, envia-me a mim. Moody foi ouvir Henry Varley pregar em Londres, e Varley dizia: o mundo está para ver o que Deus pode fazer em, com e através de um homem totalmente entregue em suas mãos. O pregador dizia: o mundo está para ver o que Deus pode fazer em, com e através de um homem totalmente entregue em suas mãos. E hoje, irmãos, hoje outro pregador diz a você: Brasília está para ver o que Deus pode fazer através de um homem e de uma mulher totalmente entregue em suas mãos. Mude a ouvir e disse, eu sou esse homem. E ganhou 500,000 de almas para Jesus. Qual vai ser a sua resposta? Que você diga para o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Coloquemos-nos em pé. Se você quer ser uma bênção nas mãos de Deus e ouviu essa mensagem dessa noite, a equipe de louvor vai cantar Sonda-me, usa-me até o coro. E você vai sair do seu lugar e vir aqui na frente e dizer para o Senhor, eu estou indo, Senhor, estou dentro. Ah, pastor, já vi no seu apelo ontem à noite do pastor Alexandre no outro dia.